3 do Galáxia 26, controle Salvador, 20, 18. 208, Azul 4443, boa tarde. 5. Recife 12545, 12085, bom dia, 9122. Bom dia. Controle, bom dia, Azul 4443, regulou, passou 800 pés. 4463, contato radar, Supervia, saída Coral 1 Bravo para o nível 160. Coral 1 Bravo, 160, Azul 4463. Capitão Oscar Golf Kilo, plano instrumento cancelado aos 28, desça para 105, zero, corrigindo, desça para 1000 pés na proa do CEASA, Penegal no 014, Oscar Golf Kilo. 1000 pés na proa do CEASA, Oscar Golf Kilo. Salvador, muito bom dia, papapá, Eco Serra Lima, bloqueio Conde, o 080, boa tarde. Boa tarde, papapai, com Serra Lima, contato radar, eu sigo o cruzamento da terminal, deseja ainda o nível 100. Afirmo, senhor. Suba para nível 100, foi pro de Coral. Pro de Coral, é com Serra Lima, 100. Controle de Salvador, o Golfo de Golfo está visual com o Serra Luiz Serra Lima. Frequência livre, Golfo, Chilhete Golfo. Livre, chama na emitida, o Golf. S213, clear line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Salvador, Gol 2067. Igor Salvador, Gol 2067. Salvador, bom dia, Xenia 6356, Tomação Lima. Airborne at 31, call the patch control 10.8. Comigo. Acione a identificação, prossiga via, chegada POMED 1 para 2000 pés do QNH 1014. Identificação via POMED 1, pé 2000 pés com 1014, 6357. Can I 6213, radar contact climbing via 71 departure to foot level 360. Via. Okay, to fly direct, late intersection, Chenet 6213. Arremeteu, segue agora para regresso para ser a Índia com Índia. Gente, livre o cruzamento, reporte visual, que é a Índia com Índia, Golf de Let Golf. Livre, vai reportar visual, Golf de Let Golf. Apertando o Ike, Romeu Bravo, controle. E a Andrew está passando um cadeio, procede de Ribeiro do Pombal. Vai mantendo aqui 700 pés, com dois a bordo, com um coroa de terra, o uísque de alta limpa, o Yeti do Bravo. Confirme o código acionado, Papa Tango Yeti Romeu Bravo? O código é o 5273, senhor. Bank para 0140, prossiga em condições visuais para ser um uísque de alta limpa, Yeti Romeu Bravo, confirmando pessoas a bordo? São dois a bordo, senhor. Dois a bordo e o tipo da aeronave, o Robson 44. Romeu Bravo, esteja atento a um Robson 20, a um Robson 22, prosseguindo para a Serra Índia, Eco Índia, procedente de Serra Whisky Delta Lima, com estimado de 4 minutos para o Serra Índia, Eco Índia, Eco Romeu Bravo. Cliente, o Romeu Bravo. Golf Juliette Golf, informa o tráfego no rumo oposto, procedendo de Candeias para Serra Whisky Delta Lima, o tipo Robson 44. Vai passar através de Serra Índia Eco Índia em mais 2 minutos. O Golf Juliette Golf. Está sempre tráfego, porém não visual, vai ficar atento. Romeu Bravo, confirmando o tráfego, está 12 horas, meia dúzia milhas, rumo ao posto, mantendo 500 pés. Bravo. Juliette Golf, confirmando o tráfego, 12 horas, meia dúzia milhas, rumo ao posto, mantendo 500 pés. O cruzamento provável em mais 1 minuto e meio. Tá, assistente do tráfego, está autorizado, sobe para o número 1000 pés. Gente, livre, 1000 pés, Golf Juliette, Golf. Grato, Golf. M356 autorizado final e LR Sexway, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, LR Sexway, vai reportar com a estabilidade da 356. Então, meu breve informe que o tráfego subiu para 1000 pés. Gente, bravo. Sul 4463, serviço radar terminado, chama controle Léo Z1 no 20, decima onda. Léo Z01, azul 4463. Boa tarde. Tá. Chilete curso, tráfego agora 11 horas, 1 milha. Gente, o Golfo Cidade de Golfo. E é provável já visual com o Golfo Jet Golfo. O Jet Golfo está visual com o meu bravo, vai reduzir para 500. Já está visual com o pouso. Gente, entendido, o Golfo Jet Golfo visual com tráfego e visual com local de pouso, autorizado frequência livre, Golfo Jet Golfo. Livre, grato senhor, uma boa tarde, o Golfo Jet Golfo. Contact Recife Sentry, 128.35, if unable, 125.1. Ok, so we're gonna call 128.35, 1251, thank you very much. Have a nice trip. Thank you. visual final para posto. Frequência livre, entra no Bravo. Na rua. Oscar, Oscar, Oscar. Gente, Papa Tango, Oscar, Golf, Kilo, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 18.95, graças, Oscar, Oscar. Oi, boa tarde, Papa Tango, Oscar, Oscar. Papa Tango, Oscar, Golf, Kilo, prossiga para Ceasa, aguarde final 17. Informa um tráfego Airbus da TAM ingressando na final da 10 para pouso. Gente, após o Airbus, pode ingressar na base para o 10, o Oscar do Kilo? Afirmo, como número 2 será autorizado, porém inicialmente prossiga para Ceasa, aguardando base para o 10. Gente, vai prosseguir para Ceasa e aguardará o tráfego Oscar do Kilo. 1-8, decimal 95. 295, bom dia. Dia. 3804, bom dia. Sonho de identificação, desta vez chegada Bom Med. 1 para 2000 pés, KNH 1014. 2000 via Bom Med 1, 1014, K3804. Com aproximação. Pouso autorizado, pistão 10, vento 140 graus, 089. Paciente do tráfego, está autorizado o pouso, né? 356. Vou 2067, mantém ponto de espera, pistão no zero. Mantendo ponto de espera, pistão no zero, vou 2067. Na Ceasa, Oscar Golf Kilo. Sim, Papatango, Oscar Golf Kilo, autorizado girar base final no zero, aguardando pista livre, o ajuste no zero no quatro. Gente, autorizado base 90, o ácido 2 quilos. Linha 356 no solo 47, liberar VTEC e Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Foxtrot 19, 356, obrigado. Controle Salvador, bom dia, eu gostaria de ter 230. 2230, aciona identificação, desça via, chegada a MAN para 3000 pés, o QNH 1014. Ok, então, descendo via a MAN, o passaré do 2230. Caravan 67, visual com caravan na curta final no zero. Visual. Após o pouso do caravan na curta final, autorizado a linha e manter pistão no zero, gol 2067. Após o pouso do caravan, linha mantém pistão no zero, gol 2067. Controle Papa Romeo, será matando? Papa Romeo, Charme, Alfa Tango, controle. Você falou de Charme, com índia para Salvador, senhor. Alfa Charme 50, equipamento Charme Charlie, com 5 a bordo, com 2 a bordo. É com Índia para Salvador, autorizado, vai direto para o do César, o Papa Romeo Charlie Alfa Tango. É, algum código acionado? Está acionado, 0970, já está visual com o campo, senhor. Oi, gente, mantém o 0970, reporte passando o César, Charlie Alfa Tango. Vai reportar passando o César, Tango. 3804, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da 10, reporte no lote 3204. Está na sociedade do CEASA, será Fatango? Olha Fatango, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, grato Tango. Será Fatango? Charlie Alfa Tango, prossiga. Está anunciada para a final da NOSET. O MED 1, QNH 1014, reporte no posto de descida. circuito foi de movimento, para chegar o movimento 1, Salvador, approach Cruzeiro, Federal 9976, we have information mine. Passarinho 2230 foi pro de toque. 20.8. 1208, graças a passagem, ou 2067. I hold to flight level 050, altimeter 10014, radio speed to 250 knots. Roger, descend via Bomedi 1 arrival, QNH 1014. And what else, sir? Alfa Tango, pouso autorizado, estoma 7, vento 150 graus, 06 nós. Após o pouso, prossegue para base? Afirmo. Sente. 50106, está autorizado o pouso final da Bistama 7, Sérgio Patan. 7, contato radar. Autorizado voar direto Leda. Suba inicialmente ao nível 090. Leda 90 ou 2067. Sinal no 7 tal. Gente, pouso autorizado, 150 graus, 7 nós. Papa Romeu de Carlos, Alfa Tango. Autorizado, tá. 3, uma cadeira de roda da companhia. É o céu. Obrigado. Volta de imediato com barulho. Deixando o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, por favor. Salvador, boa tarde, até 3437. Frequência livre, considere o solo 54 do Papa Romeu Charlie Alfa Tango, uma boa tarde. Voo 2067, mantém o nível 090, informa tráfego. Uma hora, duas milhas, rumo sudoeste, mantém nível na 00, o tipo um cirro de 22. Descendo traço no Tibeto. Escolha na série do 2230, vou fazer um pequeno desvio à esquerda aqui de informação. Batendo a 1-2-0. Livre desliza após o Duna, passaria 2-2-3-0. Livre desliza após Duna, 2-2-3-0. 2-0-6-7, para agilizar sua subida, curva esquerda na proa 1-8-0. Aguarde ainda, mantendo ainda 0-9-0, proa 1-8-0, voo 2-0-6-7. Caso faça de comunicações, quando há 3-5 milhas de Salvador, continue subida para o nível 3-6-0. Em proa sul, vai manter 90, 135 milhas de Salvador, a casa para. Serra Lima, informa o tráfego à sua esquerda, 9 horas 3 milhas, rumo sul, mantendo nível 090, tipo um bug 737-800. Avisa o aeronave, é Serra Lima. 22067, suba para o nível 360. Ao cruzar o nível 190, resta uma navegação para o Odileda. 360, 190 para o Odileda, gol 2067. Localizador está 3204. Primeira aeronave? Está 3804, localizador. Do Titã 3804, chama a torre, Salvador 1 no número principal 900. 295. Controle ao passaredo 2230, autorizado 2007? Confirme 2000 pés? Afirmo, 2230. Afirmativo, 2000 pés após desvio duno autorizado final e aliança X-Way. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador, passaredo 2230. Vai reportar estabilizado no lock, o passaredo 2230. Controle, pastor 32, melhor de 30. Estou 32, desça para o nível 050. 32, desça para o 050. Salvador, é o papapapá, é o Serra Lima. 0 grau, 07, não. Livre posto, 90, está 3804. 0 para desvios, por 15 milhas. Os desvios, 0 Serra Lima. Ciente, vai reportar, retornando à proa. Liberal 99763, 2B2209. Maintain 220 knots, sir. Number 976, vectors for space turn left, heading 360, the limit 280, rate of Salvador VOR. Roger, vectors left turn heading 360, limit point is radio 280, Salvador, 0997, 6, descending 2. 23,000 feet, altimeter 7104, sideral 9976. 3,104, 9976. Rui 2067, voe pro Edmotiva. 3067, Motiva. 2067, Flávio de Zeus pela direita, está a formação. O Rui 2067 solicita de juiz? A aeronave que solicitou de juiz? 2067, já está voando, Motiva. Boa tarde, 867, pode esperar. Bom, 867, boa tarde, visual com o Airbus Data na conta final 10. Afirmo. Após o pouso do mês, condições de agilizar manobras de decolar estão logo autorizadas? Aguarde. 5, alterno 125, décima 1. 2835, 251, graça, boa tarde, 2067, a gol. Boa tarde, bom voo. Obrigado. 867, quando autorizado, alinha e mantém. Gente, após o pouso da Airbus Data na curta final, autorizado alinhar e manter. Gol no 867. 7, após o Airbus, alinha e manter. 867. 9976, turn right, head 080, you clear, ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Right turn, head 080, report established on the localized. 3437, no centro, Recife, em 128, alterne 126.0. Liberando no Eco 219. Estabilizado no lock, o passaredo 2230. Foi o 2230, chama a torre Salvador em 1 no 8.95. 1 no 8.95, boa. 67. Boa tarde, eu passarei do 2230, utilizado no lock. Passaria 2230, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, Boeing da Gol iniciando rolagem, pistão no zero. 223, e o ajuste no zero no quarto. No 867, decolado 02, chama o controle Salvador, 120, decima 8, bom voo. 1208, bom voo, no 867. Passada 2230, povo autorizado, pistão 0, vento 1,40 graus, 89. Autorizado o pouso, vou passar 2230. 67, contato radar, suba via, saída Arbo 1 para o nível 360. Viabo Contato radar, agora 71 milhas sudeste do de Salvador, autorizado voar direto em TAP para interceptar a chegada por médio 1, Kenner Down no 014, reporte no ponto e da odisseira. Você tem inicialmente para por médio, para falar só um rapaz do WhatsApp, azul 271. Sinto. Federal 9976, contact Salvador Tower, 1A-95. 1A-95, Federal 9976. Salvador Tower, good afternoon, Federal 9976. We are 2 miles out of Duna. Federal 9976, continue approach, standby runway 10 vacated. Roger, standby runway vacated, Federal 9976. Passaria do 2230, no solo 05, ao liberar via taxa e Eco, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Liberando o Eco, solo 121, passaria do 2230. Só 3378, ponto 0, pronto. Então 3378, condições de ingresso e decolagem imediata. Gente, informa o Boeing da Gol, final de 10 milhas da captura no zero, autorizado. Ingresso e decolagem sem parada, pistão no zero, vento 130 graus, 079. Ali decolação 337. Papatango, ótica, Golfo Tilo, próxima caminhonete para cruzamento. Patão Gótica Golf Kilo, autorizado cruzamento pistão no 7, prosseguindo até o Parque 5, está sendo a frequência aqui. Plan 3378, confirme, iniciando. Negativo, iniciando. Plan 3378, devido à alocação com o passageiro, vai retornar, fazer o balão aqui no ponto de espera. Gente, prossiga via Charlie, liberando de imediato a pista. Prossiga via Charlie e aguarde antes da Índia, o Plan 3378. Tá. Confirme? Tem condição de iniciar, Sara. Gente, prossiga então, decolagem autorizada, 130 graus, 07 nós. Iniciando, decolagem 378. Recife em 1, 28.8, alterne 1.2, meio decimal, Sara. 1.288, 1.260, boa, boa noite, 67. Descida azul 277 ao 9976 Cleveland runway 10 wind 130 degrees 08 knots. Cleveland runway 10, esperar o 9976. Plan 3378, decolada 08, chame controle Salvador 120 decimal 8. 208, plan 3378, vamos lá. SG 4014, obrigado. Número 41, boa tarde, adicione a identificação, desça via chegada Bonf para o nível 050, o QNH 10014. Via Bonf até o 050, 0014, QNH 1041. Número 41, autorizado para o de Alagoas. Gated via taxi Foxtrot and contacting ground 121-49. 1-0-1-4. Vamos à descida para 050 via Foxtrot e voador 8832, chama a torre, Salvador 1, no 8, decimal 9, 5. 32, chama a torre, no 8, decimal 9, 5, 5. Boa tarde. Tarde. Controle, Ailton 3378. 378, controle. Informações na posição Borba, solicita desvio à direita, proa 010. Proa 025. Sete, corra à direita, proa 025, confirma por quantas milhas, o TAN 3378? 50 milhas, TAN 3358. 78. TAN 3378. Salvador, boa tarde, pastor 32, na final da 035. Pastor 32, boa tarde, avistado, pouso autorizado. Estou no 0, vento 120 graus, 0 menos. 32, livre pouso, final no 0. Pai do Serra Lima, o serviço está terminado, chama o controle de Ilhéu, tem 120, decimal 1. 1201, não é pro Serra Lima. Tudo aí, 771 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, 2771. Ao cruzar o nível 150, se tiver condições autorizado, vá direto para o TIR. Ao cruzar 150, caso tenha condições, direto para o TIR, então 3378. Aumentando a razão, então 3378. Na esquerda, direto pro T, 3378. Chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 25452085, 3378. Prossiga para o Pátio Militar, estaciona a frequência ali. Sejou de garantia de hotel para o Pátio Militar, o Pastor 32 confirmando a matrícula seria Força Aérea 2732. Afirmo, 42732. Tenente Grato, uma boa tarde. Ano 44. 44, 165.014 na chegada. Colo 255, até pelo disse para 4 mil pés, após prosseguir para 2 mil pés, o Colo 255. O apelo 4 mil, após pelo 2 mil e prossegue no procedimento, o 255. Colo 6141, desça via chegada para 4 mil pés, quem negar 10 no 4. 4 mil, 0 no 4. Salvador, boa, é o azul 2788, próximo à ponta de espera, dá 10, enquanto próximo. Azul 2788, condições de ingresso decolagem sem parada, pista 10, TR da companhia, final de 9 milhas. Condições, a linha decolagem imediato, se autorizado, 2788. Autorizado, a linha de decolar sem parada, pista 10, vento 150 graus, 06, nós, azul 2788. Ingresso decola sem parada, 10, azul 2788. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, RLSC, Rona Zero. Azul 2771, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, TR da companhia, iniciando a rolagem, pistão no zero. Gente, 2771. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 6226, transfere em descida. Olá, 6226, boa tarde. Acione a identificação dessa via chegada Bom Médio 1 para o nível 060, QNH 1014. Identificou, 1014, via Bom Médio 1 para 060, Oxané 6226. Azul 2788, decolado aos 21, no chame controle Salvador, no 20, decimal 8, bom. 208, 2788. Azul 2771, no pouso autorizado. Pistão 10, vento 140 graus, 079. Pouso autorizado no 0, azul 2771. Turno 41, prossiga a chegada para 2000 pés, reduza para 2209. Controle Salvador, o azul 2788 decolado, saída Momo. Azul 2788, contato radar, suba via, saída Momo para o nível 170. Via 170 na saída Momo, o azul 2788. Ativo, tem uns mini cômodos aqui. Gente. Localizador, voo 255. Voo 255, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Controle Salvador, o papapapá Mike Victor Alfa. Tá, Mike Victor Alfa, prossiga visual, confirma a região de sobrevoo. Vai sobrevoar a região de subúrbio, plataforma mais precisamente, alocado 0115, Mike Victor Alfa. Você poderia repetir o local, não foi entendido? Bairro de Plataforma, região do subúrbio, mais litoral. Entra. Chaneme 141, inicia redução 1809, autorizado final ILS X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. 1-0 autorizado, camarada, 141. Continuando na descida, 3144. 44, prossiga via, chegada para 2000 pés, QNH 1044, reduza para 2209. Reduzindo, descendo via, 2000, 3144, 614. Estamos 0, vento 140 graus, 089. Autorizado, ponto. Velocidade de aproximação, tráfego precede, passando marcador externo. Um Boeing 737-800 com velocidade solo de 1 no 509. Vai reduzir pelo tráfego de menor performance.